Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious, son? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, Topa! Está começando mais um Quadrincast. Aqui é o Luiz Garavello e Joe Kubert foi bater o papinho com o General Jeb Stuart. Eu sou André Facas e Kubert conseguiu transformar a guerra em um negócio bonito. Sou Otávio Aragão e eu preciso deixar os macacos encontrar o meu povo. É, e eu sou o Rez de Neibukemi e eu queria ter um pai igual o Joe Kubert. E aqui sou seu pônei. Hoje nós reunimos aqui vários convidados, amigos nossos, para fazer uma homenagem ao grande mestre Joe Kubert. Aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida e obra de Joe Kubert, os seus grandes quadrinhos, o legado que ele deixa, as influências que ele teve na carreira. Mas antes de falar do mestre, a gente tem que cumprir a nossa obrigação com a nossa leitura de e-mails. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails do Quadrincast. Nesse episódio especial que a gente vai falar sobre o mestre Joe Kubert, né, que deixou a gente recentemente. E para fazer essa leitura de e-mails, estou aqui com o meu colega que também participou desse episódio, o André Facas. É isso aí, mano. É os únicos caras aqui que tem cultura quadrinística para gravar isso aqui. Cultura quadrinística e também disponibilidade, né? O resto é tudo poser. É, lembrando a vocês aí que quiserem mandar e-mails para a gente, quiserem fazer comentários, principalmente vocês aí que ouvem pelo feed, né? Então não acessam o nosso site. Sai do feed! Parafraseando o Daniel HDR, sai do feed! Dá hit pra nós, pô. Então, nosso site é www.quadrincast.com.br, né? Quadrinho com M no final. No Facebook é facebook.com/quadrincast. Nosso Twitter, @quadrincast. E também pode nos mandar um e-mail, quadrincast@quadrinho.com.br. É só mandar que a gente responde aí. Mande seu e-mail que a gente lê com o maior carinho, com a maior bondade e a gente tenta não trollar muito. E para esse episódio, como a gente tem a nossa tradição, nós temos algumas indicações para fazer, né? Cara, vamos falar do nosso... Falou do HDR, vamos falar do ArgCast 97. Já que o nosso tema é Joe Kubert, o tema deles também, né? Aquelas coincidências do destino, são desenhistas old school. Falaram muito do John Buscema, Sal Buscema, Mike Mignola. Vale a pena que é sensacional essa galera da velha guarda aí, sessão nostalgia da boa. ArgCast, como sempre, super qualidade, né? Não é porque os caras são nossos amigos não e pagam mensalidade pra gente, mas os caras são bons. É, inclusive eu avisando o Daniel HDR que o boleto desse mês tá atrasado, aí tem que pagar, viu? Ele tá me devendo uma gravação, ele sabe disso. E como a gente falou no Quadrincast passado, né, nós estamos começando a fazer um apoio maior ao quadrinho nacional, né? Uma das formas que a gente resolveu fazer isso é através do Catarse, né? O Catarse, pra quem não sabe, é um site de crowdfunding, né? Onde artistas colocam seus projetos para o público em geral poder financiar, né? E dessa vez nós vamos indicar dois projetos de quadrinhos no Catarse, né? Um deles de um dos nossos amigos lá do Petisco Webcomics, que vão lançar um álbum especial que vai reunir todas histórias em spin-off de todos os títulos que são publicados atualmente lá no site da Petisco, né? Que é o Nova Era, de Nanquim Descartável, Demetrius Dante, Macacada Urbana, Bela Dona... E o Terapia, né, que inclusive foi o vencedor do prêmio de websérie do ano do HQ Mix. Atualmente o projeto está lá com uns 20% de financiamento alcançado, né? Mas ele vai até dia 21 de setembro, então tem bastante tempo aí para o pessoal que quiser colaborar. É só entrar lá, o link vai estar aí no post para ajudar mais esse pessoal aí a conseguir publicar a obra deles. Outro projeto também que está no Catarse lá é o projeto Rap Slap. É o álbum de crônicas, né, de um quadrinista chamado Max Figueiredo, que ele tem uma história interessante, né? Ele é um artista canhoto, né, um quadrinista canhoto, e ele sofreu um acidente de moto e ele teve sequelas na mão, né, que desenha. Então, esse álbum que ele tá querendo publicar é basicamente todo o trabalho que ele fez ao longo do tempo de fisioterapia, só que o que ele desenhava com a mão direita. Então, é um projeto interessante lá. Você pode checar lá no site do Catarse, o link vai estar no post novamente. E ele, o projeto está com 31% de financiamento, e esse projeto vai até dia 31 agora de agosto. Então, o pessoal que quiser colaborar, entra lá e deixa um dinheirinho para ele que o cara merece. Pô, o cara é canhoto, começou a desenhar com a direita, mano. É. Porra, esse merece mesmo, cara. É, você vê, né? O cara não se apertou, foi lá, faz fisioterapia e ainda consegue trabalhar, né? Consegue exercer a arte. E tem gente que nem com as duas mãos consegue desenhar. Eu tô falando com você, senhor Vitor Azambuja. É, eu também me incluo nessa porque eu só desenho homens palito. A última indicação do Kickstarter é de um cara que é um pouquinho conhecido aí da galera dos quadrinhos nacionais e também de quem curte RPG. Particularmente um favorito meu, Marcelo Cassaro, que deu pra gente aí o Holy Avenger. É, foi editor muito tempo da Dragão Brasil, ou Infância, Nostalgia Batendo Forte. Hoje ele é roteirista da Turma da Mônica Jovem e tá lançando aí um projeto no Kickstarter, e curiosamente lançou no dia do aniversário dele, com a Erika Horita, que é outra mangaka brasileira aí de bastante sucesso. É, lançaram o Hero Party Comic, né, que é um novo mundo aí baseado em RPG, a historinha é bem legal. É, já está com 55% arrecadado na hora que a gente está gravando isso aqui, vai até o dia 12 de setembro. E só como é o Kickstarter, não é o Catarse, então quem quiser contribuir vai precisar de cartão de crédito internacional. Tá? A galera no Twitter questionou aí se tinha algum outro caminho, infelizmente não tem. Então se você tem aí cartão de crédito internacional, tem bastante opção lá de contribuição. A história é bem legal, é a história de um mundo medieval, né, de fantasia medieval, que é clássico do Cassaro, que é, os heróis eles precisam ter licença para explorar as masmorras, né? Como se fosse uma equipe de trabalho, né? Cada um deles tem a sua função específica e tal, e recheado de humor, de ação, é bem legal, né? Hero Party Comic, né? Se você tiver interessado, todos esses links aí que a gente citou, tá no nosso post, então você pode procurar aí e acessar direto do site do Quadrincast. Mas a gente consegue, tem o plano de dominação mundial, né, Luiz? É isso aí, né? E o nosso plano continua de vento em popa, né? Nesse período entre o último Quadrincast e esse, nós participamos de alguns podcasts e fomos mencionados também em outros, né? É, a gente participou do Comic Pod 101, do Batman, do Cavaleiro das Trevas Ressurge. É, nós dois aqui, né? O Facas Luiz e o Vitor Azambuja, esse vagabundo. Participamos lá do Comic Pod 101 falando sobre o Cavaleiro das Trevas. E foi muito legal esse episódio, porque uma porrada de gente participou. Participou o pessoal do ARG, participou o pessoal do MDM, né? Participou o pessoal, lógico, do Comic Pod. Tem muita gente boa lá falando do filme, assim. É, eles fizeram um esquema bem legal, um questionário rápido aí sobre os assuntos. E foi bem legal, assim, recomendo bastante. Se você ainda não saturou do tema, que eu acho difícil, né, porque foi um filme muito legal, muito controverso, sempre tem alguém falando uma coisa nova, eu recomendo o Comic Pod 101. É isso aí, o Comic Pod realmente conseguiu juntar muita gente bacana para falar de um filme tão bom quanto, né? O Vida Beta 55, falando de Vingadores vs X-Men, a saga que tá saindo lá na Marvel atualmente, antes do Marvel Now, e aí gravaram e chamaram o Ricardo Sorvillo, né? Nosso mestre dos Vingadores do Quadrincast. O homem dos Vingadores, né? Pra gravar sobre Vingadores X-Men. O nosso Ricardo Sorvillo, que já é praticamente um habituê lá do Vida Beta, né? Porque os amigos nossos, sempre que precisam de uma ajuda com quadrinhos, chamam a gente, e o Sorvillo é um dos que sempre tá lá dando uma força pra eles também. Cara, também é que bonito, cara. Quando eu crescer, eu quero ser chique, habituê. Quadrincast também é cultura, rapaz. Que isso, é francês? É francês. Também quem nos citou, embora a gente não tenha participado, foi o Qualquer Cast, que na sua edição número 4, que o tema é Coisas que Te Irritam, mas na verdade não é a gente que irrita eles, tá? Só pra avisar. Eles fizeram uma indicação de alguns podcasts que eles ouvem, né? É, citaram o TeriaCast, por exemplo. E nos citaram como, segundo eles, um dos melhores podcasts de quadrinhos que eles ouvem. Então, queremos agradecer aí o pessoal do Qualquer Cast, né? E dizer que a gente se esforça bastante para cada vez ser melhor nisso. E, além do Qualquer Cast, né, também o site Portalos, um site que fala sobre games, cultura nerd, né, coisas que não tem nada a ver com a gente, né, fazer o quê? Eles publicaram uma matéria sobre trocar o PC e a TV pelos podcasts, onde eles dedicaram vários podcasts para quem quer conhecer essa mídia diferente aí que está surgindo, que muita gente ainda não tem a familiaridade com ela. Teu hábito, né? Eles nos indicaram como um dos podcasts de quadrinhos para quem quiser conhecer a mídia. Então, agradecer ao pessoal lá do Portalos, né, pela indicação, e dizer que, precisando aí, só mandar um e-mail pra gente, alguma coisa, a gente conversa com vocês também. Bom, e para falar de Preacher, né, que foi o nosso quadrincast passado, nós tivemos diversos comentários no site, né? Teve bastante discussão entre os participantes do quadrincast e os nossos ouvintes. O Digo Freitas, ele adorou o podcast, fala que o quadrincast é o podcast mais informativo que ele quadrinhos, acha muito bom, te agradece muito os elogios, mas eu não vou pagar nada pelo elogio, tá? Isso aí foi de graça. E ele, quando começou a ver os encadernados do Preacher, já estava num número alto, né? E ele falou que, pelos comentários, ele precisa procurar os números antigos. Vale a pena falar aí que a Panini está em planos de republicar esses encadernados antigos, né? Até eu mesmo preciso comprar. É, exatamente, né? Para quem aí ouviu o Preacher, quer conhecer um pouquinho mais, se interessou, a Panini em breve vai estar relançando as primeiras edições aí. E se quiser correr atrás, deve ter provavelmente encadernados em sebos ou em alguma livraria aí. Opa, Nine, podia rolar uns encadernados aí pra gente sortear pra tropa, hein? O Alan C. Ficou com vergonha de botar o sobrenome? Alan C. Mandou um salve pra tropa. Deu parabéns pra todo mundo que participou do Preacher, porque é foda demais. E ele faz um pedido. Ele queria ver o quadro enquete sobre The Boys. The Boys parece um filme pornô gay, né? O nome. Mas The Boys é uma série interessante. É uma boa ideia pra gente colocar na pauta. É, The Boys. The Boys é uma série do Garth Ennis que faz uma pequena paródia aí com o universo dos super-heróis, né? Garth Ennis. Ele falou que ele adoraria ver um crossover do Preacher com o Hellblazer. Muita gente pensou nisso, né, por conta da plot em comum que eles têm, né, do filho do anjo com o demônio. Mas sei não, cara, acho que o Jess Custer ia dar uma surra no John Constantine, em todos os sentidos. É, há controvérsias, né, mas com certeza ia ser uma coisa épica, né. Na hora que o Hellblazer começasse a fazer o blá blá blá dele, ia tomar umas bicas na cara, já, até porque o Jess não anda sozinho, né, então é complicado. Ele anda em trio, né. É, ele anda em gangue, é. Outro que comentou lá no nosso site é o Aoshi Senpai, né? Também bastante conhecido aí na podosfera. Ele manda uma saudação aos quadrinzeiros, né? Agora eu quero fala a saudação. Ohayou. Ohayou. Ohayou. E ele fala que gosta muito de Vertigo, né? Que ele começou a ler Hellblazer em Sandman, mas nem tocou em Preacher ainda. E aí ele deu um leve puxão de orelhas na gente, né? Falando que a gente... Ele nem conseguiu ouvir o cast inteiro porque a gente spoilou todo o primeiro arco e os arcos seguintes, né? Que ele já ouviu o comecinho e já sabe tudo do que acontece nos primeiros números, né? É, mas o Grande Sagas tá aí pra isso, né? A gente tá revisitando algumas sagas. Como o Preacher já saiu aqui há muito tempo, a gente pensou que a maioria da galera já teria lido. Mas, de fato, fica a dica aí. A gente vai sinalizar pra vocês aí quando tiver spoiler solto. Acima de tudo, nós queremos respeitar os nossos ouvintes, né? É, apesar que eu acho que quem reclama de spoiler é viado, mas beleza. E quem deixou pra gente também uma mensagem enorme lá, várias mensagens no nosso site, foi o Thiago Machado, né? Que era o Thiago Rato. Ele acaba... Ah, não, o cara trocou de apelido com a nossa causa, peraí. Informou que está deixando o rato de lado, porque ele tá notando que além da sociedade ser ruim, né? Verdade, você notou isso agora, né? Fazer o quê? A gente avisou. E rato, muitas vezes, o pessoal associa com ratazanas e não com camundongos, né? É, ele fala sobre as nossas indicações do Catarse. E ele fala que, no fim, que ele comprou o Achados e Perdidos, do Damasceno. Que é, foi uma das obras que foi financiada pelo Catarse, né? Acho que foi a primeira obra de quadrinhos que o Catarse conseguiu financiar com sucesso. E fala que valeu cada centavo que ele pagou. E que, graças ao esforço das pessoas que ajudaram contribuindo, é que ele pôde ter essa obra. Então, é uma prova aí que ajudar o Catarse, né, é uma maneira de fortalecer o quadrinho nacional. Isso é verdade. Ele também falou que ele gostou muito do Valente, né? Acho que elogiar o Valente é chover no molhado, né? Ah, sim. Valente do Vitor Cafage é uma coisa sensacional que quem gosta de quadrinhos tem a obrigação de correr atrás pra ler, né? E ele falou que assim, e aí ele vai falar de Preacher, ele falou que ele não gostou de Preacher, mas reconhece o valor da obra. Será que o Thiago, o ex-rato, é uma pessoa religiosa? Ele falou que ele não gostou, mas ele sabe separar o gosto pessoal do senso de qualidade. Isso é uma coisa bacana, isso é raro. Parabéns, Thiago. E curiosamente, apesar de ele não ter gostado, ele recomenda que leia um Preacher. É, acho que o ideal é isso, né? Você reconhecer que uma obra de arte pode não te ser agradável, mas ela não deixa de ser boa por causa disso. Quem reconhece isso tá de parabéns. E agora vamos para o momento Rádio AM, o momento onde todo mundo se sente, né, se sente mais quente, sente o calor humano um do outro, né, o momento do abraço, né? Eu não vou mandar abraço pra minha prima porque vão falar que é nepotismo. É, então pode deixar que eu mando aí. Um abraço pra Paula Santos, né, a tia da Van, que diz que por causa do Quadrincast se interessou em Lepritcher. Ela até se interessou a voltar a aprender a ler, porque ela parou no segundo ano. E a analfabeta funcional voltou pro Mobral. Legal, legal. Vou também mandar um abraço pra Camila Heisser, que sempre manda bom dia. Ela sempre responde os bom dia tropa que a gente manda. Né? Talvez seja a única da tropa que acorde tão cedo quanto a gente. A única que pelo menos tá na internet nessa hora, né? Não sei se é bom ou se é ruim, né, isso. Também mandar um abraço pro Mudragon, né, que diz que Preacher é sensacional e a gente só tem que concordar com isso. Pro Pablo Sarmento, que diz que o maior astro do Preacher é o cara de cu e eu concordo com ele. Tem como ser diferente, né? Um abraço pro nosso sempre solícito, sempre participativo, João Norberto, né, que agora falou que quer ver um cast sobre Crossed. Olha, o pessoal tá gostando de ver Guardians no Quadrincast, hein? Os caras estão desenterrando os negócios. Eu li aquilo, eu não gostei muito não, mas... Se povo quiser falar, fica à vontade. Mandar um abraço coletivo, né? Pro coletivo cult, entendeu? Abraço coletivo. Cara, mandar um abraço pra ele que tá recebendo uma visita da Curiosity, a Jax, o Marciano, e a Jax Marte também, né? É, será que um é clone do outro, será? Não sei, cara. Pode ser um, pode ser o Caçador de Marte, o outro a Miss Marte. Pode ser o Marvel Marciano também disfarçado, não sei. Então a gente queria aproveitar, agradecer a todo mundo que retweetou, linkou, todo mundo que ajudou a divulgar o nosso Quadrincast sobre Preacher e que ajuda a divulgar o Quadrincast como um podcast, né? Lembrando novamente que você pode dar um curtir lá no nosso Facebook, né? É facebook.com/quadrincast. Você pode nos seguir lá no Twitter, @quadrincast. Pode mandar um e-mail para quadrincast@quadrin.com.br. Ou pode acessar o nosso site, deixar seu comentário, ouvir os quadrincasts antigos, assinar o nosso feed. É só entrar lá no nosso site www.quadrincast.com.br. Ou você pode ir lá pelo Quadrim também, quadrim.com.br. Você aproveita e também lá confere todas as melhores fanfics desse hemisfério. Voltar ao debate sobre Joe Kubert e avisar que, além do debate do pessoal que está participando, nós também vamos ter alguns depoimentos de amigos nossos, né? O Carlos Véi, o Pedro Bolsa, o pessoal do Pipoca Nanquim, o Daniel HDR, que gentilmente mandaram depoimentos sobre o Joe Kubert pra gente. Então, vamos lá fazer uma homenagem ao mestre. Bom, pessoal, depois da leitura de e-mails, nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre Joe Kubert, né? O grande mestre que faleceu agora, dia 12 de agosto de 2012, né? Uma perda muito sentida, né? Vários grandes artistas dos quadrinhos prestaram suas homenagens. E aqui no Quadrincast a gente também vai prestar nossa homenagem falando da obra do mestre, né? Só para começar falando um pouquinho da carreira dele, né? Joe Kubert nasceu em 1926, né? Na Polônia, num território onde hoje faz parte da Ucrânia. Mas quando foi com 2 meses de vida, ele já emigrou para os Estados Unidos com a família. E segundo reza a lenda, né, porque o próprio Joe Kubert contava várias histórias, ele começou a desenhar mais ou menos quando tinha uns 11 anos, de 11 a 12 anos, que ganhava $5 por página que ele desenhava. Trabalho infantil, cara. Bom, mas o primeiro trabalho do Kubert assim, registrado oficialmente, documentado, foi na revista Catman Comics, e antes que vocês perguntem, Catman, sim, é bem parecido com Batman, desenhando umas historinhas para um personagem chamado Voltron. Peraí, Voltron aquele? The Legend of Voltron, Defender of the Universe. Não, não é aquele das navezinhas, não. Esse é bem mais antigo, ainda estamos falando de 1940 e pouquinhos, assim. Depois disso, ele começou a trabalhar com o famoso Dan Garrett, né, o Besouro Azul, o original, né, o primeiraço. Aquele que o personagem que mais mudou de origem e de poderes no decorrer da história, né, cara? Porque ele começou como um clone do Super-Homem, depois virou um clone do Capitão Marvel, depois virou um vigilante, depois ganhou o Escaravelho e aí voltou. Virou um clone do clone do clone, clone do clone. Aí mataram ele, né? E criaram o Ted Kord, que é mais fácil. Que é um clone do Homem-Aranha. No meio dos anos 40, né, o Joe Kubert ele começou a trabalhar para DC Comics, né? A primeira história dele foi uma edição dos Sete Soldados da Vitória. A partir daí ele começou a desenhar por alguns anos exclusivamente para DC, onde ele começou principalmente onde ele teve o primeiro contato com um dos personagens que se tornaria um referencial dele, que é o Hawkman, né? O Falcão da Noite. Foi ele que ajudou a criar o personagem ou eu estou se enganando? Ele não é criador, não foi criador não, mas eu diria o seguinte, eu não consigo imaginar o Hawkman desenhado por outra pessoa nessa fase, ficou muito, muito típico, ficou grudou, né? O estilo do Kubert se desenvolveu inclusive com esse personagem. Ficou com a cara dele, né, o personagem. E é interessante isso porque é no Hawkman no Hawkman da Golden Age que ele copia muito do Alex Raymond. É o momento em que ele está, assim, fissurado pelo Alex Raymond. Se você pegar, tem alguns quadrinhos do Hawkman da Golden Age que, cara, são quadros do Flash Gordon, iguaizinhos, clonados. Mas nessa época, a referência de quadrinhos, assim, era o Alex Raymond, né, velho? Não, todo mundo, entendeu? Não. Eu falo assim porque eu sou fã do John Buscema, do trabalho dele e tal, e eu tenho um livro dele aqui, e ele mesmo fala que grande parte da referência dele, do trabalho assim e tal, foi também o Alex Raymond. O que acontece é o seguinte, na Golden Age, você tinha uma questão social nisso aí, né? Porque você tinha os caras de tira, né, de comic strip, que ganhavam fortunas, eram astros, eram estrelas, eram considerados pessoas intelectualmente acima. E o Hal Foster, por exemplo, ele odiava fazer quadrinhos, vocês sabiam disso? Ele odiava fazer aquilo. Ele fazia aquilo porque dava muito dinheiro pra ele. Curioso, cara. O Hal Foster, ele queria ser pintor acadêmico. Isso numa época... Isso me lembra uma vez que perguntaram pro Mark Evanier como é que o Jack Kirby conseguia desenhar tantos títulos no começo da Marvel. Ele tinha que ganhar dinheiro. Ele falou assim, viu o tamanho das contas dele? Pois é. Uma família enorme, né? Cara? Enorme. O Hal Foster, por exemplo, ele queria ser pintor acadêmico. Ele ficava revoltado que ele era obrigado a voltar a fazer quadrinhos. E era que dava dinheiro a ele. E tem uma brincadeira, uma história, histórias dos quadrinhos, lendas dos quadrinhos, que é o seguinte, que ele odiava os textos do Burroughs, quando ele fazia Tarzan, porque ele é um sujeito realista, um cara todo voltado pro real, pra concepção do real, e ele ficava revoltado com aqueles gorilas andando em árvores. Que a árvore não aguentaria, o peso do gorila não é um bicho que anda em árvore, a árvore não aguentaria. Ele esquece, isso é interessante, né? Como ele não leu o Burroughs direito, né? Os Mangani não são gorilas. E de forma alguma, em momento algum, o Burroughs fala que aquilo ali é gorila. Ele fala que são hominídeos, ele fala que são macacos, que são antropóides, mas ele não diz que são gorilas. ele acha é ruim um macaco grande andar em árvore, mas um cara ser criado por um macaco, tranquilo, né? Não, mas ele ficava revoltado com isso também. Ele ficava, o Foster odiava fazer o Tarzan, mas ele fazia porque dava muito dinheiro. Tanto que quando ele desistiu, aí ofereceram uma fortuna pra ele voltar. Aí ele disse, eu só volto se eu puder fazer o que eu quiser. Aí o cara ganhou uma fortuna pra fazer o Príncipe Valente, que ele fazia em painéis enormes, né? Ele fazia assim, ele deu um jeito de transformar o quadrinho no que ele gostava de fazer, que era pintura, né? Pintura realista. Não? Então, o traço dele no Príncipe Valente, pra mim, é a melhor coisa, assim. É, esse estilo é. Eu já adoro, feito até hoje, cara. Eu adoro ele, mas eu tenho dificuldades com o Príncipe Valente, tá? Porque aquele negócio de texto e legenda embaixo me irrita profundamente. Também. Cara, tá? Então, o Príncipe Valente, que o papo que não tiver Ricardo Sorvillo, a gente vai estar sendo injusto com ele, cara. Bom, então o caso é o seguinte, o Kubert era fascinado pelo Harold Foster, né? E pelo Alex Tremont. Quando ele começou o Hawkman, todo mundo copiava, é verdade, todo mundo copiava do pessoal das comic strips, que eram os caras que eles queriam ser. Só que o pessoal das revistas em quadrinhos ganhava menos, era todo mundo explorado pelos grandes tycoons, né, que tinham naquela época, os tycoons editoriais. Você sabe que todo mundo era bandido, né? O pessoal que controlava as histórias em quadrinhos naquela época, tudo mafioso, safado, eles lavavam dinheiro com quadrinho. E eles contratavam assim, ah, você gosta da aventura, o moleque desenha direitinho, contrata ele aí pra ser assistente. Então, pô, caras como Bob Kane, como o seu Will Eisner, seu sacrossanto Will Eisner, tá? Exploraram muita gente que isso aí. Puseram muita gente de assistente. Todos eles, praticamente, começaram como assistente. E aí, qual é o que o cara te mandou? Você vai fazer um super-herói da semana. Qual é? Ah, o que tem árvore. Ah, pô, vou tirar da onde? É culpa. Ah, tem que fazer rapidinho aí. Então. Planilha rápida pra você fazer aí. Tem que não pode parar, não. Né? Então, copia aí do Alex Tremont, cara. Os caras passaram o papel manteiga direto. Cara, eu tenho um especial aqui, o Espectro da Golden Age, que dá medo pelos motivos errados. Você vê assim, isso aqui o cara copiou do Chester Gould. Isso aqui o cara copiou do Alex Raymond. Isso aqui é do Alex Raymond. Isso aqui é do Alex Raymond. Isso aqui é do Alex Raymond. Isso aqui é do Milton Caniff. Aí uma porrada do Milton Caniff. Cara, eles copiavam todo mundo direto. Assim, se tem um traço original naquelas histórias do Espectro, é assim, um milagre. É, mas naquela época já era plágio ou era considerado homenagem? Não tinha essa de plágio. Que, como assim plágio? Eu não estava nem aí. E se a gente pensar bem, nos anos 90 não era muito diferente disso, né? Ah, anos 90, cara, foi uma putaria, um samba do crioulo doido mesmo, velho. Era neguinho copiando um ou outro, e neguinho se copiava também, dava numa edição, o cara copiava a mesma coisa que ele fez na edição anterior, cara. Os caras das comic strips, eles ganhavam bem e eles tinham tempo pra produzir. E o pessoal das comics, né, das revistinhas, não tinha. Os caras ganhavam uma merreca e tinham que ter alta produção. Então o que acabava acontecendo era isso. Só que é uma diferença. Eu diria que os caras que... a maior parte não eram o Kubert, tá? O Kubert, ele tinha isso, ele copiava os caras que ele achava bons, mas tinha uma intenção de construção de estilo. E isso já era perceptível lá na Golden Age, lá no Hawkman. Tá? Ele copiava várias vezes, ele copiou o Alex Raymond, mas ele botava o estilão dele, que sobressai diante dos seus colegas, por conta dessa característica estilística que ele desenvolveu na época. Depois dessa primeira passagem na DC, né, o Joe Kubert foi se tornar editor da St. John Publications, né, onde ele criou uma curiosidade assim, para os fãs de quadrinhos, Leite com Beira, Ovo Maltino, aí, essa garotada que não conhece muita história. Em 1953 ele ajudou a criar a primeira revista de quadrinhos em 3D, com um personagem assim super famoso, o Super Mouse, né? Chupa Marvel. Chupa DC. Chupa cinema, né? Quadrinhos já tinha 3D desde 53. E na mesma época ele criou um dos personagens que são símbolos, né, do John Kubert, que é o Thor. Que diferentemente do que vários sites daqui, então não é aquele Thor da Marvel, loirinho, aquele deus nórdico, não é esse, não é. Não é o Thor com H. Exatamente, é o Thor sem H, é um homem das cavernas que aparecia nas revistas 1 milhão de anos atrás. Em 1955, Joe Kubert volta para DC, onde ele vai passar várias décadas trabalhando, e aí que ele praticamente estabeleceu sua carreira como um dos grandes mestres. Né? Ele reestreou com a revista Our Army at War 32, em 1955. E, né, durante essa época da DC, ele desenhou várias coisas, né? Desenhou o Príncipe Viking, que a gente citou. Voltou a desenhar o Falcão da Noite, depois virou o Gavião Negro. Ele desenhou as histórias do G.I. Combat, que tinha o Sargento Rock, o Tanque Mal-Assombrado. Não sei se tem outro caso como ele, que o cara desenhou tanto a versão Golden Age quanto a versão Silver Age, né? Do mesmo personagem, né? Mais ou menos. Bill Finger, né? Bill Finger no Batman, né? Bill Finger esteve lá na Golden Age e teve na Silver Age também. Acho que talvez seja o... É que o Batman e o Superman, eles são meio fora dessa linha, né? Porque o personagem meio que se manteve, né? Mudou a linha, o estilo e tal. Mas o Lanterna Verde, o Flash e o Gavião Negro são outros personagens até, né? E dessa época, assim, o que vocês acham assim, mais... Vamos dizer assim, o mais memorável dele? É o Sargent Rock? É o Tanque Mal-Assombrado? Eu acredito que seja o Sargento Rock mesmo, cara. Porque eu conheci o trabalho do Joe Kubert com o Sargento Rock mesmo. Sim. Até então, eu só vi ele fazendo a arte final do filho dele no Batman Predador, aquela primeira minissérie que saiu. Nossa, desenterrou isso aí, hein? Mas sabe o que é que marcou também nessa época aí? O Joe Kubert, ele se destacou muito fazendo histórias de guerra, né? É isso aí que chamou mais a atenção. Eu acredito que todo mundo nesse período aí, cara, dessa galera da época dele, todo mundo passou por isso aí, teve que fazer um quadrinho de guerra, porque tava... a guerra tava acontecendo, não é? Guerra do Vietnã, né? Tava acontecendo. Guerra do Vietnã, e teve a Segunda Guerra também, acho que muitos quadrinistas trabalharam pra da geração guerra. Da geração desses caras, né? Muitos deles, inclusive, trabalharam pro regimento, escrevendo e desenhando histórias pros regimentos, né, na Europa. Mas aí, se... o próprio Jack Kirby também trabalhou com isso. Mas aí, se vocês forem prestar bem atenção, a gente só ouve, quando vai falar em quadrinhos de guerra assim, a gente ouve mais falar dele do que de outro desenhista, né? Fora aquelas edições que saíram da Vietnã, né? Que foram lançadas pela Abril. Existiu uma linha publicada, acho que a DC eu não tenho certeza, mas a Marvel, cara, ela publicou uma linha somente pra ser mandada pros soldados na guerra, cara. A guerra, acho que na Segunda Guerra, na Guerra do Vietnã, eu não tenho certeza. Me corrijam aí, leitores e ouvintes, se eu estiver errado. A Marvel, no caso, era até a Atlas, né? Isso. E aí, cara, esses quadrinhos são raríssimos. E ninguém que tem isso aí, cara, se vender, vai ficar milionário. O Rock, ele virou meio que um ícone desses quadrinhos de guerra, porque ele é um cara, um dos personagens tridimensionais, né? Ele era um cara que lutava, mas ele não queria estar na guerra, né? Ele não tinha prazer nenhum em estar ali. E o Kubert, ele sempre bateu muito em cima do realismo, né? Mostrava os equipamentos, né? O Rock, ele era o sargento de uma companhia, né? De um grupo chamado Companhia Moleza, né? Que tem até uma frase: nada é fácil na Companhia Moleza. Quem não tá muito familiarizado com isso, eles aparecem até em Crise das Infinitas Terras. Sabe aqueles soldados lá que se sacrificam logo no começo? Pra quem não sabe, pega o pôster do Alex Ross, desenhado pelo George Pérez e pintado pelo Alex Ross, que tem lá os caras lá no fundinho. O meu personagem de guerra favorito, desenhado pelo Kubert, que é o Ais Inimigo. É um piloto da Primeira Guerra Mundial. E detalhe, que isso eu acho mais fascinante, é um piloto alemão da Primeira Guerra Mundial. É isso que é curioso, né? Eu conheço mais a versão dele nova, né? Nova entre aspas, né? Que saiu no Vértigo. Mas se você pega o Ais Inimigo do Kubert, vocês falaram do armamento, do equipamento, cuidado com o design, é muito enfatizado. Chegava a ter uma parte da revista dedicada ao desenho dos aviões. Pegava aquele bando de Thor lá, de teco-teco que usavam na Primeira Guerra Mundial, e fazia tudo um infográfico para te mostrar como é que eles funcionavam, como é que era o motor daquela porcaria. Isso é genial. E as histórias, por haver uma inversão, né, os inimigos eram os franceses. Toda a história tinha o quase inimigo derrubando um pobre de um francês. Os franceses eram os vilões da parada. Por essa inversão, eu já acho genial. Já acho assim, de muita, até muita coragem dentro do ambiente editorial norte-americano, né? Como é que o cara pega uma coisa completamente improvável e transforma? Ele, na verdade, ele fez do Barão Vermelho um herói. né? Se a gente parar pra pensar bem... Exato. É... Um inimigo clássico de guerra, né? Da Primeira Guerra Mundial, se transformou num herói. Um herói assim, a mesma construção psicológica que vocês falaram do Rock. Aquela coisa, o cara que tá em dúvida, que não sabe se a guerra é justa, que não preferia não estar ali, mas tá que ele tá ali, ele vai fazer o melhor possível, e a única coisa que ele sabe fazer na vida é derrubar avião, pilotar avião. Aliás, o Rock, inclusive, ele tinha essa capacidade, né? Vira e mexe, ele pegava a metralhadora dele lá e derrubava avião, né? Sozinho. E de mangas rasgadas. É, sempre. Sempre. Aqui, só parafraseando o Malandrox, deixa eu abrir umas aspas aqui. É o seguinte, o Kubert, ele sempre primou por fazer, dar um trato mais realista nessa questão de maquinário, de veículos e tal. E isso, galera, ele fez sem o advento da internet, saca? Eu tô falando isso por quê? Porque tem muito desenhista, como é que eu vou falar, candidatos a quadrinhos aí, que fala assim, ah, mas eu não sei achar referência e tal, não sei trabalhar com referência. Aí eu falo o seguinte, desculpa, pode botar um pi aí, vai tomar no cu. Porque Google é meu pastor e nada me faltará. Procura lá no Google, digita lá, velho, e senta a bunda e vai desenhar, cara. Tá aí o cara que morreu, que deixou a marca dele e que trabalhava com qualidade, velho. Porque ele primava pelo realismo e buscava sempre a referência certa, velho. E não tinha internet, cara. O mais foda do Kubert é que ele primava, inclusive, pelas proporções, né? Isso. Ele é um dos poucos desenhistas que você vê diferença entre a silhueta humana, né? Sim. Se eu vou pegar hoje, né? Vou citar um exemplo que é bem gritante, o Jim Lee. O Jim Lee, o Batman do Jim Lee é o super-homem vestido de Batman. Né? Ou o contrário. Né? Os caras têm o mesmo formato de corpo e tal. Enquanto ele trabalhava na DC, lá para os fins dos anos 60, começo dos anos 70, ele se tornou um diretor de publicação. E aí também que ele começou a publicar títulos do Tarzan. Outro eu que as sites cometeram aí, diversos, falando que ele foi o criador do Tarzan. Ele não foi o criador do Tarzan, gente. Ele ajudou a editar histórias do Tarzan na época que ele era diretor da DC. Os lazarentos não procuram direito no Wikipedia nem no Google e fica postando qualquer coisa, velho. Eu vou te não lê o MDM, né? Não é o MDM, porra. Não consulta o MDM, caralho. Tá vendo G1, Terra? Leia o MDM, leia o Cruzador Fantasma, ouça o Quadrincast ali. Senão, vocês vão cometer essas barrigadas aí tudo de novo. E antes de mais nada, tomem vergonha na cara. Pesquisa, jornalista de merda. Mas além disso, né, ele também foi capista, principalmente da revista Rima, A Garota da Selva, né? Rima, pra quem não lembra, não sei se vocês são versados naquele desenho clássico dos Super Amigos. Rima é aquela Garota das Selvas que aparece em uma fase, junto com El Dourado. Com o Samurai, Vulcão Negro e Chefe Apache. E ainda no fim dessa era que ele passou ali na DC, ele criou um personagem que até um pouco tempo atrás teve um pouco de destaque, que era o Ragman, né, o retalho. Cara, o velho agora, o Carlos Vinícius Marinhos, vai ficar muito feliz, né? Que é o único cara que eu acho que gosta do retalho. Retalho nada mais é do que um Batman dos pobres, né, se for. Nossa. É, cara. O velho aqui, ó, apelou, perdeu, viu? O melhor é que a primeira premissa dele era isso mesmo, era um cara que era vigilante, mas ele não é um vigilante que não teria tantos recursos quanto o Batman, entendeu? E por isso que ele era o retalho, porque imagina que a roupa rasgava, ele não ia comprar um tecido igual, ele botava o que tinha lá, entendeu? É, ia patrulhar com o fundo rasgado, né? É, não tinha um mordomo pra costurar a roupa, né? Então tinha que se virar, né, com o que tinha ali na rua mesmo. Que acaba batendo com o espírito meio que realista do Kubert, né? Que ele primava por essas coisas, né? Ele gostava de criar personagens fantásticos, mas com o pé no chão. A praia do Kubert sempre foi mais realista, né? É. Sim. Dizem, tem uma piada aí que dizem que ele, quando falava com os filhos, né? Quando é que vocês vão parar de desenhar essas coisas aí? Esses rapazes de colante vão passar a desenhar coisas de macho. Esse negócio de história de macho, falam que ele, inclusive, tinha muitos quadrinistas no Twitter citaram esse fato. Que ele, pessoalmente, ele tinha um aperto de mão muito firme. É, eu tive o privilégio e a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente na New York Comic Con de 2010, cara. A honra de conhecê-lo, né? É, a honra, o privilégio, né, também. E o cara foi super solícito, assim, cara. Quando eu cheguei, perguntei, troquei ideia com ele, cara, foi super tranquilo. E quando eu fui cumprimentá-lo, cara, eu saí de lá e fui botar a mão no gelo. Aí o cara apertou com a força, velho. Eu não vou desenhar hoje mais, não. Falando dele ainda, né? Eu cheguei, tava no estande conversando com o cara lá. Aí eu cheguei pro cara e falei assim, aqui, eu preciso só cumprimentá-lo, 2 minutinhos. Aí o cara falou assim, não, claro, claro. Aí tava meio distante, assim, pra eu poder abraçá-lo e tal. Aí ele levantou, saiu do estande dele, deu a volta, veio, me deu um abraço, assim, cara. Aí eu pedi pra tirar a foto, aí tinha acabado a bateria. Ele falou, poxa, que pena, passa aqui depois e a gente tira a foto e tal. Eu falei, não, demorou. O cara foi, pô, o cara saiu do estande pra poder vir falar comigo, cara, um cara que ele nunca viu na vida. Saca, eu achei muito legal da parte dele. O cara tem sim um aperto de mão monstruoso. Ainda nessa época que ele trabalhava na DC, ele também deixou um legado não só artístico, né, mas um legado para as gerações futuras. Porque nessa época nasceram os dois filhos dele que são famosos também nos quadrinhos, que são o Adam e o Andy Kubert. Sim, eu tenho um negócio para falar sobre os dois, cara. Os meninos. Menino. Posso falar do menino? O Andy, cara, ele é estrelinha, assim, saca? Eu conheci os dois em San Diego. Ih, rapaz, ratinho! É, mas o Adam, cara, é super gente boa. Puxou o pai, cara. Ainda bem, porque eu prefiro o Adam ao Andy, velho. Eu também, eu prefiro o Adam ao Andy. Mas o Adam, cara, é super gente boa, bicho. Super gente boa. Conversou com a gente, cara, quando eu estive em San Diego. O Andy, tipo assim, ele... Oi, tudo bem? É que o Adam é mais velho, né? E o Andy deve ser o mais novo mimadinho, talvez. E talvez o maior legado que ele deixou para as gerações futuras, né? Em 1976, ele fundou em Dover, Nova Jersey, né? The Kubert School, que é uma escola técnica especializada em ilustração, né? Que teve diversos dos profissionais que estão por aí hoje em dia passaram por ela, né? O Adam e o Andy Kubert, né? Obviamente. Lex Malev, aquele que é o desenhista que é mágico, né? O Tom Mandrake. Carquizo, Tom Renning, o Rex Morales, né? Scott Collins, né? Os caras, Steve Lieber, porrada de gente, Rick Veitch, Tim Truman. E você vê que o Kubert, ele é um mestre literalmente, né? Ele não só um cara que ensinou na obra dele, como ele literalmente ensinou os outros, muita gente boa aí a produzir material, né? Você vê que ele deixou um legado aí sensacional, que é a escola dele. A gente esquece também que ele foi roteirista, hein? E um bom roteirista. A gente fala, sim, que ele tem um trabalho de ilustração, mas ele também sabia fazer cada roteiro danado. Tem aqui a edição especial do Thor, o número 1 que a DC lançou, né? DC Comics Library. Cara, tem um sample dos roteiros dele, cara. Perfeitos, muito bons, cara. Direto ao assunto. Muito, muito bem estruturados, bons diálogos, boas descrições. Cara, não era fraco, não. Ele era um artista completo, né? É. Sim, não era pouca bosta, não. Era o pinico cheio mesmo, né? Sim. Oxi. Falando sobre as obras mais recentes de Joe Kubert, acho que a obra mais marcante dele nesse período dos últimos anos foi a Fax von Sarajevo, uma graphic novel de 1996. Mas antes da gente falar sobre ela, o nosso amigo Pedro Bolsa mandou um áudio contando a sinopse da obra. O Fax from Sarajevo é uma obra que lhe valeu até um Eisner Award, melhor graphic novel, que é baseada nos acontecimentos reais com o agente dele, o Irving Rust Magic, que é uma figura que realmente existe. Ele é o dono da Strip Art Features, uma agência de publicação e distribuição de quadrinhos pelo mundo. É baseada na antiga Iugoslávia, atualmente é na Eslovênia, mas antigamente ele operava baseado em Sarajevo, exatamente, na Bósnia. Quando estourou o conflito por lá, o Rust Magic ficou isolado na cidade e podia se comunicar apenas por fax. Ao mostrar o horror da guerra, tantas vezes havia mostrado de forma mais heróica no Sargento Rock, no As Inimigo, no Soldado Desconhecido, todas aquelas histórias em quadrinhos de guerra que ele fazia, mas ao mostrar isso de forma mais realista e realmente inspirada em fatos reais, Joe Kubert novamente se reinventou como um autor de graphic novels, como um autor de quadrinhos mais, por assim dizer, sérios e introspectivos, que depois ele usaria outras vezes em obras como Yossel, que é uma visão hipotética de como ele teria... O que teria acontecido com ele se ele tivesse... Se os pais dele, no caso, tivessem ficado na Polônia. Eles saíram quando o Joe Kubert era recém-nascido. Se tivessem ficado lá, eles, judeus, na Polônia, teriam certamente ido parar nos campos de concentração. E também obras mais recentes, como Dong Xiao, que mostra um evento que aconteceu na Guerra do Vietnã, Jiu Gangster, que é o gangster judeu, que também mostra como era o submundo nos bairros judaicos da infância do Kubert. Esses trabalhos demonstram que Joe Kubert não era apenas um autor comercial, ele também era capaz de explorar outras vertentes dos quadrinhos e realmente o fez durante sua longuíssima carreira com, digamos assim, o mesmo talento com que ele desenhava as aventuras mais simples dos super-heróis e outros trabalhos pelos quais ele ficou mais famoso. Puta, isso é muito bonito, cara. Ele é visualmente bonito e o texto também é sensacional, cara. É o seguinte, a gente fala pra caramba do Joe Sacco, né, ultimamente, né? Tá na moda o jornalismo em quadrinhos por conta do Joe Sacco e também dessas questões de quadrinho biográfico, né, Persepolis e etc. Uma característica do quadrinho biográfico, e inclui aí o Joe Sacco e os outros, né, incluindo até o Mouse do Art Spiegelman, de uma certa maneira, é que eles são cartunescos. Eles usam aquele binômio, né, que o Scott McCloud fala muito, né? Você é cartunesco para poder se comunicar melhor com as pessoas, para as pessoas projetarem o próprio rosto no rosto simples, né, do personagem. Né? Muito de projeção. O Marco Eide uma vez falou: histórias muito densas necessitam de traço simples. Necessitam de traço simples, porque senão vai ficar muito intragável. Se for muito perto da realidade, a pessoa não consegue suportar. Essa é a exceção a essa regra, no Fax Forçar a Eu. É, cara, você não fica cansado de ver o negócio, cara. Você quer... É real. Quando eu comprei, cara, Fax Forçar a Eu, a primeira coisa que eu fiz, cara, foi sentar e falar assim, não, eu vou folhear. Eu vou degustar isso aqui visualmente primeiro. Mas, cara, visualmente o negócio é sensacional. Aí quando você pega e lê, aí você fala assim, puta, encaixa perfeitamente arte e roteiro, cara. É muito bonito, velho. Narrativa. É à toa que ganhou um prêmio, né, bicho? Não, narrativa é excelente. A construção do. A construção temporal, né? Que ele para, fala dele próprio. Isso. Cara, aí volta, aí para. E as questões da inserção das cartas do cara, né? Uhum. De certa maneira, não sei se vocês vão concordar comigo, mas não tem alguma coisa um pouco menos pretensioso, claro, mas com a mesma característica de um Watchmen, né, de você ter um documento datilografado inserido no meio da narrativa, você ter fotos efetivamente, né, do... E se você for pensar assim, levando até para outro lado, além de ser um registro artístico, né, e histórico do momento ali que a arte foi criada, ele também introduz esse lance de você ter um documento dentro, evoca muito o que hoje estão tentando fazer via tecnologia nos quadrinhos digitais, né? Sim, sim. Você expandir a experiência da leitura, né? Você tem elementos de mídias diversas, né? Aparentemente mídias diversas. Então ele remete às entrevistas da Playboy, né? O Ozymandias dá uma entrevista para Playboy, o cara tira aquela entrevista, coloca ali como se fosse uma página rasgada, inserida ali. Parece que é um arquivo, né? A imersão no contexto ali da história é total. Assim. O Kubert faz a mesma coisa no Fraction from Sarajevo, mas não é pretencioso. Não sou pretencioso. Às vezes o Watchmen não tem esse... Eu adoro o Watchmen, acho do cacete, mas às vezes tem um certo... Olha, estou fazendo aqui uma obra-prima, um negócio maravilhoso, né? E o Fraction from Sarajevo não tem isso. O Fraction from Sarajevo tem a característica documental. A intenção é outra. A intenção Você sente isso logo no começo, igual eu falei. Você começa a folhear, você vê que é despretensioso o trabalho do Kubert, entendeu? Você nota isso. E a partir do momento que você lê, é lógico que tem as referências do Watchmen, né? Qual foi citado aí agora. Mas, cara, eu, quando li, eu não pensei em Watchmen, cara. Entendeu? Eu pensei mais no trabalho que ele estava fazendo. Não, isso foi algo que me veio agora. Claro, também na hora, lendo, nem me ocorreu. Na verdade, A grande comparação que eu faço é sim com o Maus e com os trabalhos de John Sacco, palestino. É, isso aí não tem como você deixar passar, não, né? Porque todos têm a mesma característica, né? Sim. Até a questão de você botar infográfico, né? Que o Maus tem muito isso, né? Você bota infográfico no campo de concentração, ele faz isso também, ele bota infográfico da rua, um mapinha visto de cima, né? Das ruas que ele tá setando a história. Mas eu acho, assim, é um trabalho do coração. Facts from Sarajevo é um trabalho do coração. O cara disse, não, eu preciso fazer esse trabalho. Não é um eu vou fazer esse trabalho. Tá entendendo? É diferente, não é uma coisa... O cara não sentou pra fazer dizendo, eu vou fazer uma obra-prima. E não. Tem toda a cara de ser uma coisa autoral, né? Tipo um quadrinho autoral mesmo, assim, né? O que eu falo, assim, de produção independente, saca? Talvez seja isso que ele queria dizer com o quadrinho pra marcha, né, cara? Isso. É, que é... Mas é tão emotivo. Mas não é pra fracos, né, cara? Isso é verdade. Entendeu? Não é pra fracos. É, esses menininhos, esses leitores aí... Leite que ficam com pera aí, o cara que lendo charuto, lendo Cavaleiros do Zodíaco, esses trem aí. Não vai ler esse negócio, não, senão você vai chorar de noite igual um ninja solitário, em posição fetal. Vai subir no teto do seu prédio, vai esperar chover e vai chorar. Eu não sei, né? Ou vai achar chato. E além de achar chato, cara... Eu falar assim, nossa, que quadrinho horroroso, ganhou até prêmio, nossa senhora. Nossa, deixa esse negócio de velho. É, aí você fala pra um cara desse, você, meu filho, negócio é o seguinte, cara, vai tomar todinho e aprende a ler um negócio, senta o tapa na cara desse menino, né, e fala, ó, isso aqui é quadrinho, cara, não é esse lixo que você tá lendo, não, e isso é referência pra todo mundo aí, ó, o que esse cara fez, o legado dele, ó, é referência pra esse nojento que você tá lendo aí, o autor desse trem nojento aí. Sem preconceito com mangá, porque eu leio mangá também. Ainda nessa época, o Kubert trabalhou também com algumas graphic novels, né? Tipo, Yossel, abril de 19 de 1943. E com uma publicação até interessante, né? Uma publicação para o exército americano chamada A Manutenção Preventiva Mensal, onde ele usava dos quadrinhos para ser uma coisa mais didática para os soldados, né, na questão de fazer a prevenção dos equipamentos, dos veículos. E é interessante, né, mesmo com mais idade ele não se desligava muito dos quadrinhos de guerra, né, mas dessa vez de uma forma completamente diferente. É um tema que vira e mexe aparece, né, no histórico do Joe Kubert, a guerra, né? Vira e mexe, você tá falando desse tema, às vezes não como, não no centro da ação, mas como um pano de fundo. Você tá sempre citando a guerra, né? Ele sempre volta. Ele foi pra guerra? Olha, pelo que a gente pesquisou aqui, aparentemente não. Pro Vietnã, que já é anos 60, ele já devia estar tá com uns 30, quase 40. Então acho que não... Talvez tenha servido exército, alguma coisa, mas pra guerra mesmo... Acho que ele não chegou aí, não. Bom, e no fim da carreira, né, ele acabou tendo uma terceira passagem para DC Comics, né, onde ele lançou uma minissérie lá do Thor, que, novamente, vamos dizer, não é aquele. E ele voltou a escrever também para o Sgt. Rock, né, numa revista chamada Wednesday Comics, que a DC publicava, que, inclusive, o filho dele, o Adam, que escrevia. Que era um trabalho muito bonito também, inclusive. O Wednesday Comics, pra quem não lembra, é aquela... É, uma da última tentativa semanal da DC, com aquela... Cada página era uma história como se fossem as antigas tiras, né? E cada página contava um capítulo da história, digamos assim. E, cara, era fantástico. Cada página era um artista e, obviamente, o família Kubert foi pro Sgt. Rock, né? Era o símbolo, né? Mais ou menos assim. Era um dos personagens que mais marcou mesmo a carreira dele, né? Acho que recentemente a Panini lançou um encadernado, cara, não sei se foi a Panini, lançou um encadernado de luxo das histórias feitas pelo Kubert do Sgt. Rock, cara. Não tenho certeza se foi a Panini ou se foi outra. Não, foi a Ultra Gráfica. Isso, galo. Mas aí tem uma, essa daí é uma pequena, agora tem uma maior, que é uma capa vermelha também, com isso, sangue. Isso. Que saiu. Tem um trabalho também que é inédito, que vai sair nessa minissérie do Before Watchmen aí. É do Coruja. Mas você vê que é engraçado, né? O Kubert é um cara monstro sagrado, um mestre, não precisava provar nada pra ninguém. Foi lá, topou fazer o Before Watchmen, né? Que foi tão... Não, o que eu acho engraçado, mais engraçado... Tão polêmico, né? É que pra quem disse que odiava fazer super-heróis, ele começou com um, né, com o Hawkman, e morreu com outro, que é o Night Owl, né, com o Coruja. Mas aqui, eu vou te falar um negócio, cara. É, o John Buscema, velho, ele só topou fazer o Superman, né, Stan Lee recria os personagens da DC, né, ele só topou fazer o Superman por dois motivos. Um, que era escrito pelo Stan Lee, e os dois eram muito amigos. Dois, porque ele só fez pela grana. Ele falou isso numa entrevista, quando eu o conheci também. É profissional, né, cara? É, ué. Se me falar assim, ô Rod, você topa fazer o Watchmen e tal, apesar de eu ser contra, né? Pra quê? Pra quê? É igual reboot, pra quê? Não mexe no reboot, deixa lá, entendeu? Se falar pra mim, eu falo, topo, por que não? Vamos cair pra dentro. Tudo bem, eu acho que nesse caso você tem razão. Mas pensando em outra área, por exemplo, eu nunca faria, eu já recusei fazer trabalho para empresa de cigarro, tá? Não faço, não vou fazer. Não, aí é uma questão que o pessoal não tem, para mim... É, existem trabalhos e trabalhos, né, galera? Também jamais faria trabalhos para empresa de cigarro, cara. Essa eu tô fora. E, no entanto, a pessoa que era minha sócia na época disse, qual é o problema se você não fizer algo e vem outro e faz? Eu falei, deixa o cara fazer, pô. Eu não vou fazer. Depois de tudo isso, acho que a gente só pode perguntar qual foi o maior legado, a influência do Joe Kubert na arte dos quadrinhos. Principalmente você, Rodney, que é desenhista. O que, que é a falta dele acarreta para os quadrinhos? Olha, cara, eu como quadrinista, velho, eu tenho assim, eu sempre procuro pesquisar, né? Eu tenho as minhas influências diretas, né? Mas eu sempre procuro pesquisar outros artistas e tal, para eu não ficar muito preso naquilo que eu tenho como referência, né? Atualmente, eu tô seguindo uma linha mais... eu não tô fazendo tanto quadrinho de super-herói. Eu tô trabalhando numa linha mais independente e tal, e eu tenho que procurar trabalhar seguindo um pouco do traço do Olivier Coipel. Não sei se vocês o conhecem. Uhum, sim. E é o que faz o Thor gordinho. Você vê ali uma influência muito grande do Kubert no trabalho do Coipel. Então, não quer dizer que eu estou copiando o Coipel, muito pelo contrário. Eu tenho estudado muito a narrativa dele, muito a questão de acabamento, de traço e tal. E isso, cara, você tem no trabalho do Kubert, entendeu? Eu acho que, assim como todos da geração do Joe Kubert, John Buscema, que é a minha principal influência, né? Desde pequeno que eu leio Conan, ele trabalhou com Conan por quase 30 anos e foi o personagem predileto dele, ele fala isso em entrevistas e tal. Então, ele assim como o Buscema, ele tem uma influência muito clássica e eu sigo um traço muito clássico, entendeu? Eu gosto do traço puxado mais pro realismo, entendeu? Uma proporção mais correta e tal. E isso você vê no trabalho do Joe Kubert. E ele deixa esse legado para todos nós, né? Inclusive quem é da minha geração, assim como Daniel HDR, o próprio Mike Deodato, eu acredito que tem a influência dele também, Ivan Reis, certo? Então esse pessoal com certeza foi beber da fonte do Joe Kubert. Eu busco muita coisa também. Eu gosto muito do Tarzan dele. Gosto muito, gosto bastante do Tarzan que ele faz. Entendeu? E quando ele passou a bola do Tarzan, quem pegou, acredito eu, foi o John Buscema. E você vê que o John Buscema mesmo, foi a mesma coisa que foi citada no começo do podcast, ele tentou emular o traço do Kubert, mas deixando a sua própria característica. Entendeu? Então... John Buscema falou que também é uma referência. O trabalho que o Kubert fez foi uma referência para ele quando ele pegou o Tarzan. Entendeu? Então eu acredito que ele sempre vai ser uma referência. Esteja ele vivo ou morto, né? Vai ser uma referência para todos nós quadrinistas. Esse é um dos pontos mais importantes, né? Porque talvez até para quem esteja começando agora, para quem está começando a sofrer as influências. Talvez o Joe Kubert não seja influência direta, mas com certeza provavelmente ele está influenciando alguém que está influenciando você já. Exatamente. E eu falo para todo mundo, galera. Por exemplo, você gosta de algum artista? Ah, eu gosto muito do Jim Lee. Né? Então vai pesquisar quem que o Jim Lee gostava, cara. Pô, o Jim Lee, ele começou fazendo arte final do Mark Silvestre, cara. Saca? E o Mark Silvestre, a influência dele é Joe Kubert e John Buscema. Entendeu? Você vê no traço do cara. Então vai pesquisar qual fonte que o cara bebeu. Não vai copiar o artista, não, cara. Vai pesquisar quem que foi influência pra esse artista que você gosta. Saca? Eu fiz isso. Entendeu? Por eu gostar muito do John Buscema, eu fui pesquisar quem ele usou como referência. Além do Joe Kubert, ele também buscava referências clássicas, como Norman Rockwell, entendeu? Artistas plásticos da era renascentista, Michelangelo também, entendeu? Então, cara, vai pesquisar isso. Você que é leitor aí do site e escuta o Ovante, né, do podcast, vai pesquisar, cara. Tá aí o Google, bicho. Vai pesquisar, não tenha preguiça não, bicho. Preguiça é a pior coisa pra quem quer ser quadernista, cara. Preguiça é a pior coisa pra quem quer ser alguma coisa, né? Não. Eu acho que tem duas questões aí. Uma é essa, sim, você falou, que o Rod falou super bem, que é essa questão do histórico, né? Vai pesquisar e tal, vai entender a questão histórica. E o Kubert, em si, ele tinha muita homenagem mesmo aos seus antepassados, né? O pessoal que veio antes dele. E ele, como eu já falei lá no início, né? Ele gostava muito de complementar e beber, né? nas águas desses caras. Mas uma coisa interessante que eu acho, assim, originalíssima da parte dele, e que eu soube até pelo Mark Wadley, né, que é ilustrador, ele falou o seguinte, que uma grande lição que ele aprendeu com o Kubert foi que questão de materiais. Ele virou assim, ele ainda acreditava que havia uma tinta mágica, um pincel mágico, né, uma pena mágica. Ele foi perguntar pro Kubert, porra, como é que tu consegue dar esse efeito aqui? Que pincel especial você usa? O Kubert falou, o pincel especial que eu uso é o que está na minha mesa. Qualquer um que tiver na hora que tiver que trabalhar, eu trabalho. Só acrescentando, cara, não existe material bom não, cara. O material é aquele que você gosta de usar, velho. Eu falo como desenhista, velho. Eu uso, para fazer arte final, eu uso canetinha descartável, cara. Exatamente isso, né? Essa desmistificação da mágica, eu acho isso imprescindível. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm, elas embelezam muito a técnica. E a técnica é você que faz, cara. Você vai fazer se você é um bom artista, você vai fazer qualquer coisa com qualquer coisa, fazer um bom trabalho com qualquer coisa, até com caneta Bic. E então isso o Kubert traz. Ele traz essa leveza, ele traz um desprendimento que é perceptível no trabalho dele. Você pega o Tarzan dele, tem uma leveza de traço, a pincelada é solta. Não há uma nitidez muito perfeita ali, né? Você vê que o cara flui, ele é fluido. Ele faz parecer fácil, né? Exatamente. Eu acho que é igual você tentar desenhar o Hellboy do Mignola, cara. O Hellboy do Mignola é um traço muito simples, mas vai tentar fazer, entendeu? Sim. Essa simplicidade, cara, você que cria, velho. Sim, é uma espécie de humildade em traço que o Kubert trazia e que, pô, Eu às vezes vejo alguns dos nossos contemporâneos muito arrogantes, né? Muito pretensiosos. E no fazer mesmo, né? Como se aquilo fosse uma coisa de outro mundo. E o Kubert não tinha isso. Fazia coisas de outro mundo, sim. Mas fazia isso com leveza, com desprendimento, com uma aparente facilidade. Isso eu acho que pode ser que a gente perca, entendeu? Ele vai fazer falta. Você vê que era um cara que se divertia com o que ele fazia, né, velho? Que é o grande tchan de você ser um bom artista, é você se divertir com aquilo que você tá fazendo, cara. É você trabalhar se divertindo, entendeu? Eu costumo falar pra todo mundo que me pergunta, você gosta de trabalhar, velho? Eu falo, eu não trabalho não, galera. Eu me divirto todo dia. E você vê isso no trabalho do Kubert, né, cara? Acho que em qualquer profissão, né? Tem que pelo menos... Ué. Não digo se divertir, mas pelo menos ir com vontade de trabalhar e sentir prazer no que tá fazendo, né? Tipo, criar alguma coisa do zero. É, a famosa frase, né? Arranje um emprego em algo que você ama e você nunca mais terá que trabalhar na vida. Isso aí, isso foi o que o Kubert fez, né? É uma perda grande, mas eu acho que ele deixa um legado gigantesco, não só para essa geração, mas para as próximas também, tanto com os filhos dele, continuando a obra dele, quanto a escola que ele deixa e as obras de arte que ele fez, né? Dizer que realmente, apesar de ter deixado a gente para desenhar quadrinhos em outro plano, com certeza ele não vai ser esquecido para quem ama essa nona arte. Queria aproveitar, abrir o espaço aqui para vocês poderem dar um depoimento, falar o que quiserem agora. Cara, o Kubert é um daqueles caras que parece que não queria ir embora, né? Como tal, todos os grandes mestres, parece que eles vão durar para sempre. E duram, né, mal. Eles vão viver aí na obra que eles deixaram, no legado que eles deixaram. E 2012 está sendo muito, muito difícil nessa questão, né? Os bons estão indo embora e a gente vai ficando com um vácuo. O Kubert é um cara que é um mestre na acepção da palavra, né? Ele não só deixou um trabalho muito bonito, variado, muito diferente, né? História para macho. E deixou também, acho que, grande parte do legado dele até fora dos quadrinhos, que é a escola, né? Que é muito bacana, aí você vê que vários artistas aí hoje virou um celeiro, né? Literalmente criou uma plantação de artistas, basicamente. E é isso, cara. Né? Citando já o General Maximus Aurelius, né? O que a gente faz na vida ecoa na eternidade, e com certeza o nome do Kubert tá lá cravado junto com o Jack Kirby, junto com o Will Eisner, né? Junto com o Moebius e diversos aí. A primeira vez que eu me lembro de ter visto alguma coisa do Kubert, eu devia ter uns 9 para 10 anos, e foi a capa de uma revista da Ebal chamada Tomahawk, que contava aventuras de um cara tipo o último dos moicanos, né, na época da colonização americana. E eu fiquei impressionado porque era meio que um outro caminho do que eu estava acostumado a ver, né, dos super-heróis, etc. E era um faroeste diferente. E eu fiquei muito impressionado com as cenas de ação que o Kubert desenhava. E isso me fez procurar as coisas dele. Aí eu descobri que ele fazia o Tarzan. Quando eu descobri que o cara fazia o Tarzan, eu pirei, né? Porque, pô, essa questão da normalidade, né? Ele escrevia e desenhava sobre pessoas normais que faziam feitos heróicos. Isso sempre me fascinou. E tanto que alguns dos meus quadrinhos favoritos dele, até hoje, são temática de faroeste, são com temática de mais, realmente mais os pés na terra, exatamente o que ele gostava mais de fazer. O embrulho, né, assim, a embalagem dessas histórias era única, eu conseguia reconhecer o traço do Kubert longe, ele era bem diferente e facilmente reconhecível numa época de massificação de traço, né? A década de 70, as coisas havia um impacto do New Adams, né, que era outro facilmente reconhecido, mas que as pessoas buscavam imitar o traço do New Adams. Tanto que se a gente para pensar bem no John Byrne, por exemplo, né, ele é muito filhote do New Adams. E o Kubert era outra coisa, eu não via ninguém parecido com o Kubert. Isso era impressionante e me marcou até hoje. E também a facilidade, a fluidez narrativa do Kubert é algo que eu invejo. Queria ter aquela fluidez narrativa, a facilidade, a construção de painéis e etc. Eu achei impressionante como ele se adequou muito bem ao quadrinho italiano, ao fumetto italiano, né? Quando ele trabalhou o Tex para o Bonelli e fez aquela história fantástica do Tex, que é o Cavaleiro Solitário, não sei se vocês já viram. Sim, sim, muito bom aquele trabalho. Pô, é um quadrinho italiano, né? Ele é um autor americano, um ilustrador americano, claramente com a influência americana, mas que dentro da estrutura do fumetti funcionou muito bem. Então e acredito também que se ele fosse trabalhar na França, funcionaria muito bem também. Em alguns momentos eu olho para ele e penso no Drulier, de algumas estruturas de construção de personagem, etc. Então o Kubert, se você olha para o Kubert, ele encaixaria na França, encaixaria na Itália, encaixa muito bem nos Estados Unidos e ao mesmo tempo é único. Isso é impressionante. Eu acho isso impressionante. Isso me marcou até hoje. Por isso que eu fiquei muito triste com a morte dele. Cara, é aquilo que eu falei, bicho. O Kubert, cara, além dele mostrar essa simplicidade no traço, essa fluidez que foi citada na narrativa dele, né? Você tinha nele uma pessoa muito humilde, cara. Eu tive o privilégio, cara, a honra de conhecer o cara pessoalmente, entendeu? Trocar dois dedos de prosa com ele, bicho. Foi assim, pô, tava conversando com um ícone do quadrinho, velho. Entendeu? Eu quase tive um orgasmo, né? Mas, cara, o cara me tratou como se fosse um amigo dele. Isso é uma lição pra quem tá começando a trabalhar com quadrinhos e tal, e quer seguir a carreira e tal. Seja humilde. O que ele falou ali pra mim, assim, é pra você ser humilde, pra você lembrar das suas raízes. Como foi citado também, ele sempre lembra das raízes dele. Ele sempre lembrava das raízes dele no trabalho, na vida pessoal, entendeu? Esse é o legado, é o maior legado que alguém pode deixar, saca? É uma lição de vida que você deixa, é o maior legado que você pode deixar, entendeu? Além da escola, além da arte e tudo, é a experiência que você passa para os outros, uma coisa boa. E isso me tocou muito quando eu conheci o cara. Além de eu ter conhecido também o John Buscema, que também é da mesma época, o cara era foda, também me passou uma humildade muito grande. Então você tem hoje muitos, muitos quadrinistas que são famosos que te tratam como se fosse um bicho, cara. E cobram só pra você dar um abraço no cara, só pra você trocar, tirar uma foto com ele, entendeu? Então, galera, vocês que estão começando, tentem ser mais humildes, lembrem de onde vocês vieram, lembrem da fonte que você bebeu, de como você chegou até lá. Tem outra pessoa que tá trilhando o mesmo caminho que você trilhou. E trata a pessoa bem. E isso vai fazer muita diferença. Você será lembrado não só pelo seu trabalho, mas sim pela lição que você passou para essa pessoa. Que é o meu caso, entendeu? Eu lembro do Joe Kubert pela simplicidade com que ele me tratou na New York Comic Con de 2010. Você entendeu? Ele foi muito simples, foi muito tranquilo, cara. Ele não era estrela. Ele para, ele te escuta, ele quer ouvir, ele quer participar daquilo que você quer falar para ele, entendeu? Infelizmente eu não tive a oportunidade de voltar lá no stand dele e conversar com ele, bater papo. Infelizmente não deu, porque ele foi embora no dia seguinte. O trabalho dele tá aí, galera. Vai pesquisar, não fica agarrado só naquilo que você gosta. Você quer crescer como quadernista? Vai procurar o trabalho dele também. O cara ele é um pai da narrativa. Ele conta uma história sem precisar de ter balão na história, cara. Entendeu? A narrativa dele é muito fluida, é muito simples e limpa, entendeu? E ao mesmo tempo é magnífica, é muito bom. E é isso que eu tenho pra falar dele, cara. É um cara excepcional, era um cara excepcional. Então tá lá em cima com o John Buscema, Alfredo Alcala, tá lá com o Moebius, entendeu? Tá com o Will Eisner, fazendo arte e olhando pra gente aqui, entendeu? Que o Papai do Céu tenha e que acalente o coração dos filhos dele, porque perder alguém tão próximo assim é muito ruim. Eu lembro da primeira vez que eu vi os trampos do Joe Kubert, foi quando eu fui no Hospital Geral de Manaus, no Hospital Militar, quando minha mãe trabalhava lá, quando ela era viva, né? E ela me deixou na biblioteca do hospital. E lá na biblioteca do hospital tinha livro, tinha revista, tinha tudo que tu imaginava. E lá tinha, da época da Ebal, o Sargento Rock. Antiga, só que eu era muito pequeno, era muito. O quê? Tinha 10 anos? É, tinha uns 10 anos, 10, 11 anos. Mas eu lembro, eu lembrava daquilo ali porque eu costumava folhear Fantasma, Mandrake, sabe? Só que quando eu vi o Sargento Rock, a qualidade do traço era outra coisa. Tu ficava, cara, como é que. Tu via anatomia, sabe? Tu olhava assim, era muito diferente. Eu comparava o Fantasma com o Sargento Rock e falava, cara, mas. Cara, esse cara que desenha o Sargento Rock desenha muito mais do que esse cara aqui. Aí comecei a me interessar mais por quadrinho, mais pelo Joe Kubert, mas eu não conhecia, não sabia que era ele. Só que aí, depois de um tempo, quando eu vim morar em Curitiba, eu fui numa feira de antiguidades aqui, que acontece no domingo, e eu encontrei justamente as revistas que eu tinha visto quando eu era criança. Eu vi duas delas. Só que já era caro, né? Um item de colecionador. Bateu de novo a nostalgia, né? O tempo. E comecei a lembrar de história das histórias que eu tinha lido. Aí também consegui comprar essas edições encadernadas que estavam saindo pela Panini, Opera Gráfica. E a Devi também, que lançou o número 1 e o número 2 do Tarzan, né? Encadernado. Cara, é fogo, porque é um tipo de sentimento que a gente não vai mais poder. Não vai mais poder ter, né? Porque ele já passou pro outro andar, né? Agora a única coisa que a gente pode fazer é pegar o legado dele, como o Edney falou, pegar, ler, reler e guardar com carinho, né? Guardar pelo menos não sei como com vocês, mas quando eu li uma história em quadrinho. Quando eu li uma história em quadrinho que era com 10, 11. Quando era mais novo, quando eu pego hoje pra ler, eu já lembro de um monte de coisa que aconteceu naquela época pra poder conseguir aquela história. Tipo, não devolver o troco do pão pra mãe, ou juntar aqueles 10 centavos da merenda da escola pra poder juntar pra comprar revista, essas coisas assim, entendeu? É uma nostalgia muito, muito gostosa, né, velho? Você pegar um trabalho dele e relembrar o que você fez, né? O que marcou na sua época. pra você ter lido aquilo ali. É legal, cara. É, e hoje, simplesmente agora já não tá mais aqui com a gente, e agora é viver com isso, né? Torcer pra surgir um novo Joey Kubert aí. Ah, jamais, cara. Jamais. Eu tava aqui folhando aqui o meu ex-inimigo, aqui tá vendo umas composições malucas, com uns requadros circulares, né, cara? Aquele, pô, o cara faz umas maluquices, cara. Quadrinho verticalizado com quadrinho que não é quadrinho, né? O Steve Walker, né, que é Walker, não sei o que se fala assim, que é editor lá da Marvel, ele deu um único comentário sobre, né, o Kubert, que ele falou que é o seguinte: é impressionante, hoje, depois de tanto tempo, sempre quando ele precisava de alguma referência pra fazer uma capa, e o único cara que ele procurava era algum trabalho do Kubert. Mesmo, tipo, anos depois, os caras ainda usam de base, de referência, esses trabalhos antigos dele, uhum, né, de composição de cena, de referência e tal. É isso que marca o cara como um mestre, né, fora da curva. Ah, mas também é porque ele era completo, né? Fazia tudo um pouco. Só acrescentando aí, que todo mundo que quer trabalhar com arte em si, né? Principalmente o desenho e o quadrinho, tem que saber fazer de tudo, cara. Todos os estilos, todos os traços. Você tem que ser versátil, cara. Entendeu? Em tudo quanto é coisa. Porque, cara, a oportunidade aparece. Se você não tem uma versatilidade, ou se você não tem uma certa prática, você não vai pra frente, cara. Pessoal, é isso aí. Queria agradecer a vocês todos por ter participado dessa homenagem, né, de Joe Kubert, um mestre verdadeiramente não só nas HQs, na parte física, mas também no pessoal e no profissional, né? Ô, louco, meu! Brincadeira! Super Joe Kubert! Quero agradecer o André, né, o amigo aqui Facas, companheiro de Quadrincast, pela participação. É nós, tamo aí. Otávio Aragão, nosso amigo de longa data lá da Quadrim, né? Criador do nome do próprio Quadrim. E se quiser deixar um jabazinho aí, dizer alguma coisa, espaço é seu. Bom, novidade é que eu consegui minha primeira publicação nos Estados Unidos. Uma parceria. Uhul! Uma parceria com o Carlos Orsi. É um conto chamado The Last of the Guarani, publicado na antologia The Worlds of Philip Joseph Farmer. E tá saindo agora. Vi a foto do livro pronto, já recebi. A grana entrou. Então a cerveja hoje é por conta dele, hein, galera? E um de sempre, né? Vão lá, por favor, confiram o meu álbum para tudo se acabar na quarta-feira. Feito texto meu e desenho do Manuel Ricardo, que vocês me deram a honra de participar lá do lançamento aqui no Rio. Foi muito legal, foi divertido. E ainda tá vendendo aí, cara. Vamos comprar. Eu comprei, é muito bom. Oi? É, tá certo. Eu comprei, não li, não morei. É bom mesmo, cara. É isso aí. Estamos tentando ver se sai o próximo, né? Vamos ver se sai mais um filhote pro ano que vem. Mas em patamares bastante diferentes, em conceitos diferentes, coisas bastante diferentes. Tem muita novidade vindo por aí. Eu esqueci de falar do meu blog, né? Que é o Octavio Aragão, tudo junto. É o Octavio Aragão Blogspot. E ali eu falo de tudo. Falo de quadrinho, falo de resenha, falo crítica, falo mal dos outros, falo. Mas a grande novidade é essa, publicando lá fora. E vão atrás, já que a gente fizer que isso aqui é um podcast quadrinho, né? Por favor, o meu álbum em quadrinhos aí, faz, por favor, pelo amor de Deus, compra ele aí, moço. Seu Panda, nosso amigo lá do Cruzador Fantasma. Espaço é seu agora. Então eu vou agradecer aqui ao Luiz, né? Que é amigo também lá do Cruzador Fantasma, que de vez em quando aparece lá também. Ao Facas, que de vez em quando também grava comigo podcast em outros lugares, né? Tipo Masmorra. E é isso aí, visitem lá, Cruzador Fantasma, blog, com atualizações nem todo dia, mas de vez em quando acontece. Com podcast 15-19, que é a Transmissão Fantasma, que a gente aborda assuntos relacionados a quadrinhos. www.cruzadorfantasma.com.br. É isso aí, né? Rodney, espaço é seu pra jabás, essa divulgação, classificados, espaço é todo seu agora. Quero agradecer pela honra de terem me convidado para participar dessa homenagem mais do que merecida, né, cara? Essa simples homenagem que a gente pode fazer, é o mínimo que a gente pode fazer para um grande ícone, né? Um cara que deixou um legado fodástico aí. O jabazinho é visitem o blog lá, o Matando Robô Gigante. Não, mentira! Visitem o melhoresdomundo.net, que eu participo lá de alguns podcasts. um blog pessoal também, rodneybukemi.blogspot, Bukemi é B de bola, U-C-H-E-M-I. Tem o Deviant. Ah, esqueci, eu também dou aula. É escolaestudia4.com.br. Estudia4 é sem o E. Visitem lá o site para ver os cursos lá. Quem for aqui de Belo Horizonte, Monas Gerais, pode dar uma olhada lá. Monas Gerais. É bom, cara, escrever. Monas Gerais é meu, né? É, atualmente não tô trabalhando nem pra Marvel, nem pra DC, cansei das duas. Tô trabalhando pra uma editora independente de São Francisco, chamada Zulu Entertainment, em que eu tô trabalhando pra uma revista chamada Dread and Alive, que fará parte da comemoração dos 50 anos de libertação da Jamaica, da colonização britânica. É uma grande honra também estar participando disso. E eu fiquei sabendo que 3 exemplares da primeira edição vão pra biblioteca pública da Jamaica. Vai fazer parte do acervo cultural deles lá. É uma grande honra estar participando disso. E é isso, galera. Muito obrigado e procurem mais referências desse grande cara aí. Esse pequeno grande cara, porque ele é baixinho. Ele devia ter 1,60m no máximo. Mas era um grande cara. É isso aí. Muito obrigado, galera. Valeu demais. Bom, pessoal, vocês ouviram aí a nossa homenagem a Joe Kubert, mas alguns amigos nossos enviaram arquivos de áudio com depoimentos sobre o impacto da morte de Joe Kubert, o impacto que suas obras tiveram em suas vidas. Primeiramente, o áudio do nosso amigo Carlos Marins, conhecido como Velho aqui na Quadrim, que fala um pouco sobre Joe Kubert. Meu nome é Carlos Vinícius, também conhecido como Velho. O Joe Kubert é um autor de quadrinhos espetacular. Mas no meu caso particular, ele tem uma importância ainda maior. Eu gostava do que era o trabalho dele antes mesmo de começar a ler. O meu pai, ele colecionava quadrinhos desde a adolescência dele. E ele tinha aquela estante com vários quadrinhos no quarto dele. E aquilo sempre me fascinou. Diferente da maior parte das crianças que começaram os quadrinhos lendo Mickey, lendo Turma da Mônica, eu comecei direto com os super-heróis, porque eram as revistas que meu pai tinha. E eu me lembro até hoje que eu ficava fascinado pelas primeiras aventuras que o Kubert fez do Tarzan, que eram lançadas aqui em cores pela Ebal, pela antiga editora Brasil América. Eu me fascinava pela composição das imagens. Eu não entendia nada do que aquilo estava querendo dizer em matéria do texto, mas você entendia perfeitamente o encadeamento das cenas, o que elas queriam dizer. Eu acho que ele foi um dos maiores estímulos que eu tive para aprender a ler, porque eu queria ler o que eram aquelas histórias, que tinha aqueles desenhos que eram tão fascinantes. Eu não me arrependi, realmente as histórias eram muito boas. Por isso, provavelmente, que o trabalho mais marcante do Kubert para mim foi o trabalho que ele fez com o Tarzan. É muito inspirador, inclusive quando você vê o que tinha sido feito antes com o Tarzan dos quadrinhos, pelos traços do Burn Horvat, pelo trabalho mesmo do início, quando foi feito por Hal Foster, você nota que o Joe Kubert, ele conseguiu transportar para as revistas em quadrinhos um tipo de composição, um tipo de qualidade que era normalmente associado aos quadrinhos de aventura dos jornais. Ele conseguiu manter muito bem aquele padrão e até, de certa forma, acrescentar elementos novos. As histórias deles eram dinâmicas, a composição e a caracterização dos personagens, a expressão que eles tinham, ele conseguia transmitir muito bem a dor, a alegria, a emoção, a velocidade. Ele era um gênio. Ele realmente era muito bom fazendo quadrinhos. Talvez seja por isso que, inclusive, ele tenha colocado tanto respeito em cima da escola que ele abriu, né? A escola de arte sequencial, que passou vários grandes autores por lá. Até hoje ainda passam, entre eles, os dois dos filhos dele, né? O Andy e o Adam Kubert. Rag Morales passou por lá. Os dois grandes desenhistas que trabalharam com o Alan Moore fazendo o Monstro do Pântano também. Rick Veitch, Steve Bissett. Ele realmente marcou a história dos quadrinhos. E é muito interessante que ele é um dos casos raros que marcou desde o início. Ele estava presente desde o início da Era de Ouro dos Quadrinhos. Na Era de Prata, ele participou da revolução que é feita pela DC. Ele teve presente na concepção do novo Gavião Negro. E ele desenhou quase tudo que tinha na DC. A imagem dele é muito ligada à DC. E ele é a pedra fundamental nos quadrinhos de guerra também. a criação do Sargento Rock. Eu me lembro quando eu me emocionei quando eu descobri que a Companhia Moleza, que era a Companhia do Sargento Rock, existia de verdade. Eu não sabia disso. E que foi um grande destaque na Segunda Guerra Mundial. A Easy Company. É uma parte muito importante da minha vida que se vai com a morte de Joe Kubert. De certa forma, ele, o trabalho dos filhos dele, sempre estiveram presentes. Você via... É uma parte importante da história em quadrinhos. Não só dos super-heróis, mas de vários gêneros. Ele trabalhava com guerra, ele trabalhava com aventura. Ele criou personagens do faroeste, guerreiros. Ele fez de tudo. Ele era uma escola. Só ele era uma escola de quadrinhos. Outro amigo nosso que também mandou um depoimento sobre Joe Kubert foi o nosso correspondente internacional, residente em Portugal, o Pedro Bolsa, que vocês ouviram lá na discussão sobre Joe Kubert falando de Facção Sarajevo. Meu nome é Pedro Bolsa. Joe Kubert aparentemente detém o recorde de ter sido o autor que começou mais cedo nos quadrinhos. Aos 12 anos de idade, ele já estava batendo nas portas dos vários estúdios de produção de quadrinhos da Era de Ouro, à procura de trabalho, fazendo trabalhos menores, e eventualmente conseguiu trabalho desenhando uma história em quadrinhos obscura numa editora de fundo de quintal que havia na época. Não era grande coisa, mas ele conseguiu começar a trabalhar com quadrinhos aos 12 anos. E até o mês passado, pouco antes de morrer, com 85 anos, ele ainda trabalhava em quadrinhos e trabalhou em quadrinhos durante todo esse período, fazendo uma carreira de 73 anos, que eu penso ser também um recorde mundial. Apontar todos os detalhes dessa carreira seria uma tarefa impossível, mas entre a minha preferência pessoal está o material de guerra que ele fazia, principalmente na DC Comics, entre os anos 60 e os anos 80, quando o mercado de quadrinhos americano basicamente passou a ser só super-heróis e os títulos de guerra foram sistematicamente cancelados, incluindo a criação do Sargento Rock, que ele desenhou desde a primeira aparição, e até muito recentemente, com uma graphic novel recente escrita pelo Brian Azzarello, mais uma minissérie escrita pelo próprio Kubert, e uma história que ele fez para o evento, por assim dizer, o Wednesday Comics, em que eles eram publicados em jornais, tipo, edições tipo jornais, com uma história do Sargento Rock. Mas a minha criação favorita dele é o Enemy Ace, também um quadrinho de guerra que foi revolucionário porque mostrava um asa alemão da Primeira Guerra Mundial, que era um inimigo dos americanos. Para quadrinhos nos anos 60, isso era um conceito revolucionário. Normalmente os personagens que apareciam nessas linhas eram patrióticos, defendendo os Estados Unidos, ou na pior das hipóteses, aliados dele. Nunca as histórias eram mostradas do ponto de vista de alguém que tivesse enfrentado os americanos. E essa série, embora tenha durado pouco, provavelmente por isso, foi revolucionária no seu tempo e ainda hoje é uma leitura muito boa. Mas o que eu posso adicionar é que o Joe Kubert é um exemplo para todos os autores de quadrinhos que, apesar de ter trabalhado novamente 73 anos, ele teve evolução de carreira até o fim. O desenho dele, esses últimos anos, era melhor do que ele fazia 20 anos atrás, que era melhor do que ele fazia 20 anos antes, que era melhor do que ele fazia quando ele começou. Isso todos os autores deveriam, nem sempre é fácil, principalmente com a idade, mas deveriam tentar chegar a essa condição. Sempre melhorar e sempre evoluir. E passar os seus conhecimentos, como ele fez toda a sua vida. Portanto, eu diria que a perda desse autor é um golpe muito forte para o mundo dos quadrinhos, que já tinha sido abalado há poucos meses com a morte do Moebius. E 2012, assim, marca a perda de dois dos maiores talentos de quadrinhos que já existiram. E é com muito pesar que eu lamento o desaparecimento desse grande autor. Também mandaram um depoimento pra gente os nossos amigos lá do Pipoca e Nanquim, uma homenagem muito bonita ao mestre Joe Kubert. Dia 12 de agosto, um domingo, foi um dia de luto para todo mundo que é amante da nona arte, porque infelizmente faleceu Joe Kubert, um dos maiores mestres das histórias em quadrinhos. Todo mundo do Poc Nanquim lamenta muito essa nossa perda, e claro que nós vamos fazer uma devida homenagem, e muito bacana ver que o pessoal aqui da internet, os outros podcasts, como o Quadrincast, estão fazendo também essa homenagem ao quadrinista, porque é mais do que merecido. Para quem não sabe, o cara é simplesmente um dos maiores gênios das histórias em quadrinhos, um dos poucos em atividade desde a Era de Ouro dos quadrinhos, na verdade, bem anterior ainda à Era de Ouro dos quadrinhos, a Era da Aventura e etc. Era um dos poucos que ainda estava em atividade e um dos poucos que era idolatrado até os dias de hoje, cujo traço não chegou a envelhecer. Ele tinha um traço muito dinâmico, muito personalizado, era fácil de identificar, bate o olho, Joe Kubert. Ele conseguia agradar desde os fãs mais antigos até o pessoal que começa a ler quadrinhos hoje. Não tem como você não abrir uma revista do Tarzan ou uma revista do Thor, aquele da pré-história, ou do Sargento Rock, e não ficar encantado com o que você vê ali. Ele retratava com muita fidelidade cenários da época, os tanques de guerra de Sargento Rock, as selvas africanas do Tarzan, a era pré-histórica de Thor e outros personagens como o Gavião Negro da DC Comics. Ele retratava todo o cenário com muita competência, com muita fidelidade, sempre se pautando em pesquisas fotográficas, e isso em uma época em que internet não existia e que você tinha que, na marra, desenhar quadrinhos através de fotografias, através de pesquisas bem feitas, expressões dos seus personagens. Você consegue saber o que um cara está sentindo só de olhar para o rosto dele. Não é à toa que seus personagens faziam tanto sucesso. Estamos falando de um cara que nunca trabalhou por muito tempo em personagens de primeiro escalão. Ele conseguiu sua fama, ele se consagrou, ele se destacou trabalhando com personagens considerados de segundo escalão, embora não sejam de segundo escalão, não percam em nada para os grandiosos, para os medalhões, como esses que eu citei agora há pouco, né? Ele se imortalizou então na nona arte com graphic novels, com criações de personagens, com um estilo inovador e, claro, com a sua escola de histórias em quadrinhos, que ele inaugurou em 1976, que foi a primeira grande academia a tratar os quadrinhos como uma arte que entregava, inclusive, diplomas para você trabalhar, como uma arte a ser levada a sério. Ele se dedicou muito a transmitir seus conhecimentos, inclusive seus dois filhos atuam na área, e era um cara que era apaixonado pelo que fazia e transmitiu essa sua paixão para centenas de milhares, milhões, na verdade, de leitores. De fato, um grande baque para a comunidade da nona arte, que perdeu aí um dos seus grandes mestres. Fica aí essa singela homenagem do Pipoca e Nanquim. E quem também mandou um depoimento sobre Joe Kubert foi o nosso irmão lá do ArgCast, o Daniel HDR, que inclusive no depoimento conta como foi o encontro dele com Joe Kubert numa Comic Con. Aqui é Daniel HDR do ArgCast, a convite do Quadrincast, para dar o meu depoimento sobre Joe Kubert. Bom, eu tive a oportunidade de conversar por alguns minutos, né, com o Joe Kubert quando eu fui pela primeira vez para Nova York Comic Con de 2010. Ele estava no local autografando, né, para os fãs. Tava ele, tava o Jim Steranko e o Neil Adams. E eu fui até esse local para levar uma cópia do Fax from Sarajevo para ele autografar. E a Anta aqui esqueceu a máquina no hotel. Depois eu fiquei, puta merda, devia ter levado e tal. Daí no outro dia que eu fui, ele já não tava mais lá, etc. Bom, eu aproveitei e dei uma cópia do meu sketchbook. Não podia me demorar muito, ele até me atendeu muito bem. Ele sempre era cordial com todo mundo, mas eu notei que a gente pôde conversar um pouquinho mais, talvez pelo fato de eu ter conversado que eu era desenhista, tava dando uma cópia do meu sketchbook, e a gente acabou entrando num assunto rapidamente sobre como é difícil, às vezes, aqui no Brasil, um autor de quadrinhos trabalhar somente com isso, né? Que é legal lá, por exemplo, no mercado norte-americano, a pessoa projetar a sua ambição de desenhista e focar naquilo do mercado. E ele disse que realmente era uma das finalidades que ele via na Joe Kubert School, e que era importante as pessoas irem atrás dos sonhos delas, independentes das dificuldades. O que me faz colocar aqui esse depoimento é que, depois dessa experiência, depois de ter falado outras coisas com ele ali, eu percebi que, na verdade, o Joe Kubert, ele era um amálgama entre o Will Eisner e o Jack Kirby. E antes que vocês me joguem pedras, eu vou explicar. O Jack Kirby foi um profissional que atuou ferozmente na indústria. Ele trabalhou com vários gêneros de quadrinhos e ele criou cânones que, de certa maneira, construíram o que nós conhecemos hoje como histórias em quadrinhos de aventura ou super-heróis, queira chamar como queira. E o Eisner tem a sua vertente de estudo, de pesquisa. Ele se preocupou muito em trazer os quadrinhos não só para o terreno do entretenimento, mas também da mídia como meio de comunicação. Ele despertou o estudo da mídia em si. O próprio conceito de graphic novel, o Eisner que implementou, esses conceitos, eles surgiram dessa pesquisa toda que o Eisner pregou. E por que que o Joe Kubert é a síntese disso? Ele foi um profissional que atuou constantemente na indústria, tanto que ele estava até agora trabalhando, aos 85 anos, e também se preocupou em estudar a linguagem dos quadrinhos, fomentar a discussão e o estudo da linguagem dos quadrinhos. Tanto que ele, na década de 70, ele fundou a Joe Kubert School, que era a escola técnica dele, que formou muitos profissionais para a indústria. Não só profissionais, mas pessoas que queriam entender a mecânica dos quadrinhos. Não colocando ele em um patamar inferior ou superior aos nomes que eu já citei, isso só mostra a falta gigantesca que ele vai fazer. Bom, pessoal, termina aqui mais um Quadrincast com essa bonita homenagem a Joe Kubert. Queremos agradecer ao mestre por tudo que ele deixou pra gente, não só na parte de quadrinhos, de obras, mas também no legado que ele deixa para as gerações futuras. É isso aí, mestre. E saiba que você pode ter nos deixado, mas com certeza não será esquecido jamais.